Fecheiro 7, página 62, capítulo 7. No verão seguinte, fizemos 13 anos. Ele primeiro, eu a seguir. Os nossos corpos começaram a esticar, puxando pelas nossas articulações, até elas ficarem fracas e doridas. No espelho de bronze polido de pleu, eu quase não me reconhecia. Esguio e seco de carnes, com pernas de cegonha e queixo afilado. Aquiles ainda era mais alto do que eu. Eventualmente, viríamos a ser da mesma altura, mas ele atingiu a maturidade mais cedo, com uma rapidez extraordinária, talvez devido à divindade do seu sangue. Os outros rapazes também estavam a crescer. Agora, com regularidade, ouvíamos gemidos por trás das portas fechadas e víamos sombras regressarem às camas antes do alvorecer. Nos nossos países, era frequente um homem casar antes de ter a barba completamente desenvolvida. Por isso, quanto tempo antes se deitava ele com uma serva? Isso era considerado natural. Eram poucos os homens que chegavam ao leito nupcial sem o terem feito. Aqueles a quem isso acontecia eram uns infelizes, demasiado fracos para se imporem, demasiado feios para encantarem e demasiado pobres para pagarem. Era habitual um palácio dispor de um conjunto de mulheres de origem nobre que eram servas da senhora da casa. Mas Peleu não tinha esposa no palácio e, por isso, a maioria das mulheres que víamos eram escravas. Haviam-nas comprado ou tomado como presas de guerra ou então eram filhas dessas prisioneiras. Durante o dia, serviam o vinho, esfregavam o chão ou ocupavam-se da cozinha. À noite, pertenciam aos soldados ou aos filhos adotivos, aos reis de visita ou ao próprio Peleu. As barrigas inchadas, daí resultantes, não eram motivo de vergonha, mas uma vantagem, mais escravas. Estas uniões nem sempre resultavam de uma violação. Às vezes, o prazer era mútuo e até havia afeição. Pelo menos era disso que estavam convencidos os homens que falavam delas. Teria sido fácil, infinitamente fácil, para Aquiles ou para mim, termos dormido com uma dessas raparigas. Aos 13 anos, estávamos quase atrasados nesse aspecto, especialmente ele, pois os príncipes eram conhecidos pelos seus apetites. Em vez de o fazermos, ficávamos a observar em silêncio os outros rapazes puxarem as raparigas para o colo, ou o Peleu mandar a mais bonita ir ao seu quarto depois do jantar. Uma vez ouvi mesmo o rei oferecê-la ao filho. Este respondeu quase em tom de desafio. Esta noite estou cansado. Mais tarde, quando voltamos para o nosso quarto, ele evitou o meu olhar. E eu? Era tímido e silencioso com todos, exceto com Aquiles. Mal conseguia falar com os outros rapazes, quanto mais com uma rapariga. Enquanto companheiro do príncipe, creio que não teria de falar. Um gesto ou um olhar teriam bastado. Mas tal coisa não me ocorreu. As sensações que me agitavam à noite pareciam estranhamente distantes daquelas servas, com a sua obediência e os seus olhos baixos. Ficava a ver um rapaz brincar com o vestido de uma rapariga, a expressão sombria do rosto dela, enquanto servia o vinho. Não desejava uma coisa daquelas. Uma noite, tínhamos ficado até tarde nos aposentos de Peleu. Aquiles estava no chão, com um braço por baixo da cabeça, a servir-lhe de almofada. Eu estava sentado numa cadeira, numa atitude mais formal. Não era apenas por causa de Peleu. Não gostava do novo comprimento dos meus membros. Os olhos do velho rei estavam semicerrados. Ele contava-nos uma história. Meleagro era o melhor guerreiro do seu tempo, mas também o mais orgulhoso. Ele esperava o melhor de tudo. E como as pessoas o amavam, recebia-o. Os meus olhos desviaram-se para Aquiles. Os seus dedos agitavam-se muito ligeiramente no ar. Ele fazia isso muitas vezes quando estava a compor uma nova canção. A história de Meleagro, calculei eu, enquanto seu pai a contava. Mas um dia o rei de Calidão disse: "Por que temos de dar tanto a Meleagro? Há outros homens merecedores em Calidão." Aquiles mexeu-se e a sua túnica ficou-lhe justa no peito. Nesse dia eu tinha ouvido uma serva segredar a uma amiga num tom esperançado: "Achas que o príncipe olhou para mim ao jantar?" Meleagro ouviu as palavras do rei e ficou furioso. Nessa manhã ele tinha saltado para cima da minha cama, esfregado o nariz no meu, dizendo: "Bom dia!" Recordei-me do calor do seu corpo contra a minha pele. "Já não vou lutar mais por ti", disse, e voltou para casa à procura de consolo nos braços da mulher. Senti um puxão no pé. Era Aquiles, a sorrir-me do chão. Calidão tinha inimigos ferozes, e quando estes ouviram que Meleagro já não iria lutar pela cidade, empurrei-o um pouco com o pé a provocar. Os dedos dele apertaram-se à volta do meu tornozelo. Atacaram e a cidade sofreu perdas terríveis. Aquiles bocejou e eu deslizei um pouco da cadeira. Agarrei-me à estrutura de madeira de modo a não ser puxado para o chão. E assim a população procurou Meleagro e pediu-lhe ajuda. E: "Aquiles, estás a ouvir?" "Sim, pai." "Não estás. Estás a atormentar o teu pobre Scopes." Tentei fazer um ar atormentado, mas tudo o que senti era a frescura contra o cotovelo, onde os dedos dele tinham estado um momento antes. "Talvez seja melhor assim. Estou a ficar cansado. Acabamos a história noutra noite." Levantámo-nos e despedimo-nos do ancião. Mas quando nos voltámos, este disse: "Aquiles, podias ir buscar a rapariga loura da cozinha. Ouvi dizer que ela anda a espreitar às portas para te ver." Era difícil saber se foi a luz do fogo que lhe modificou tanto o rosto. "Talvez, pai, mas esta noite estou cansado." Peleu, soltou uma gargalhada, como se aquilo fosse uma graça. "Tenho a certeza de que ela poderia acordar-te", comentou com um aceno de despedida. Tive de ir quase a correr para o acompanhar, enquanto nos dirigíamos aos nossos aposentos. Lavámos a cara em silêncio, mas eu sentia uma dor em mim, como um dente podre. Não podia deixar que aquilo acontecesse. "Essa rapariga, gostas dela?" Do outro lado do quarto, Aquiles voltou o rosto para mim. "Porquê? Tu gostas dela?" "Não, não." Senti-me corar. Não era isso que queria dizer. Não me sentia tão inseguro desde os primeiros dias com ele. "Era só para saber se tu queres." Ele correu direito a mim e empurrou-me para a minha enxerga. Inclinou-se sobre mim. "Estou farto de falar sobre ela." O calor subiu-me pelo pescoço e envolveu-me o rosto. O cabelo dele caiu à minha volta e não consegui sentir o cheiro de nada a não ser dele. Os seus lábios estavam quase a roçar os meus. Depois, tal como nessa manhã, ele partiu para o outro extremo do quarto e bebeu uma última taça de água. O seu rosto estava calmo e sereno quando se despediu. "Boa noite." Durante a noite, na cama, chegam as imagens. Começam como sonhos, arrastando carícias que me sobressaltam, me põem a tremer. Fico acordado, mas mesmo assim elas vêm, o tremeluzir da luz do fogo num pescoço, a curva de um osso da anca a atrair mais para baixo, mãos suaves e fortes estendidas para me tocarem. Conheço essas mãos. Mas mesmo aqui, por trás da escuridão das pálpebras, não consigo nomear as coisas porque espero. Durante o dia fico inquieto, agitado, mas todos os meus passos, canções e corridas não as mantêm ao largo. Elas chegam e nada as detém. É verão, um dos primeiros dias bonitos. Estamos na praia, depois do almoço, encostados a um pedaço de madeira que deu à costa. O sol vai alto e o ar é quente à nossa volta. Ao meu lado, Aquiles agita-se e o seu pé, fresco, rosado da areia, macio depois de um inverno passado em casa, assenta no meu. Ele entoa qualquer coisa, uma canção, que já o ouvi tocar. Volto-me para olhar para ele. Tenho o rosto liso, sem as manchas e as borbulhas que começaram a afligir os outros rapazes. As suas feições são traçadas por uma mão firme. Não há nada torto, mal feito, nada demasiado grande. É tudo preciso, talhado como uma faca afiadíssima. E, no entanto, o efeito não é anguloso. Ele volta-se e dá comigo olhar para ele. O que é? Pergunta. Nada. Sinto o cheiro dele. Os óleos que usa nos pés, romã e sândalo. O sal de suor limpo. Os jacintos sobre os quais caminhamos. O seu perfume esmagado contra os nossos tornozelos. Por baixo de tudo isso está o próprio cheiro dele. Aquele com que vou dormir, com que acordo. Não consigo descrevê-lo. É doce, mas não apenas isso. É forte, mas não demasiado forte. Qualquer coisa semelhante a amêndoas, mas ainda não é isso. Às vezes, depois de termos lutado, a minha própria pele tem esse cheiro. Ele baixa uma mão para se apoiar. Os músculos dos seus braços descrevem uma curva suave, aparecendo e desaparecendo quando se move. Fixa-me com os seus olhos de um verde profundo. O meu pulso acelera, sem que eu saiba por que razão. Ele já me olhou 1 milhão de vezes. Mas há qualquer coisa diferente no seu olhar, uma intensidade que desconheço. Tenho a boca seca e ouço o som da minha garganta quando engulo. Ele observa-me, parecendo aguardar. Aproximo-me dele num movimento infinitesimal. É como o salto de uma queda de água. Até esse momento, não sei o que vou fazer. Inclino-me para a frente e os nossos lábios unem-se, desajeitadamente. São como os corpos gordos das abelhas, macios, redondos e estonteados de pólen. Sinto o travo da sua boca, quente e doce, do mel da sobremesa. O meu estômago treme e uma gota quente de prazer alastra sobre a minha pele. Mas a força do meu desejo, a velocidade com que desabrocha, surpreende-me. Vacilo e afasto-me dele, sobressaltado. Tenho um momento, apenas um momento, para ver o seu rosto enquadrado na luz da tarde, os seus lábios, ligeiramente entreabertos, ainda a esboçarem um beijo. Tenho os olhos dilatados de surpresa. Sinto-me horrorizado. O que fizemos? Mas não tenho tempo para pedir desculpa. Ele põe-se de pé e recua. O seu rosto fechou-se, distante e impenetrável, imobilizando as explicações na minha boca. Volta-se e parte a correr pela praia fora, o rapaz mais veloz do mundo. O lado do meu corpo fica frio com a sua ausência. Tenho a pele retesada e sei que o meu rosto está vermelho e em carne viva, como uma queimadura. Queridos deuses, penso, não permitam que ele me odeie. Devia saber que invocar os deuses não era a melhor solução. Quando dobrei a esquina na direção do jardim, lá estava ela, nítida e brilhante como uma faca. Tinha um vestido azul colado à pele, como se estivesse úmido. Os seus olhos escuros fitavam os meus e os seus dedos gelados e de uma palidez sobrenatural alcançaram-me. Os meus pés bateram um contra o outro quando ela me ergueu do chão. Eu vi, disse ela em tom sibilante. Ouvi o som das ondas a quebrarem na pedra. Fiquei sem palavras. Ela agarrou-me pela garganta. Ele vai-se embora. Agora tinha os olhos negros, escuros como as rochas molhadas pelo mar, e igualmente acerados. Há muito que eu devia tê-lo mandado embora. Não tentes segui-lo. Agora não conseguia respirar, mas não me debati. Isso, pelo menos, sabia. Ela fez uma pausa, como se fosse falar de novo, mas não disse nada. Limitou-se a abrir a mão e libertou-me, deixando-me cair ao chão, sem forças. Os desejos de uma mãe, nos nossos domínios, eles não valiam muito. Mas, antes de tudo, ela era uma deusa. Quando voltei ao quarto, já estava escuro. Encontrei Aquiles sentado na cama, de olhos fixos nos pés. Quando cheguei à porta, ergueu a cabeça, quase com esperança. Não proferi palavra. Os olhos negros da sua mãe ainda cintilavam diante de mim, assim como os calcanhares dele a brilharem na praia. Perdoa-me, foi um erro. Isso é o que eu talvez tivesse ousado dizer na altura, se não fosse ela. Entrei no quarto e sentei-me na minha cama. Ele deslocou-se, com os olhos a cintilar, fixos nos meus. Não se parecia com ela, como é costume os filhos parecerem-se com os pais. Uma inclinação do queixo, a forma dos olhos. Era qualquer coisa nos seus movimentos, na sua pele luminosa. Filho de uma deusa. O que tinha eu pensado que iria acontecer? Mesmo de onde estava sentado, senti o cheiro a sal que ele exalava. Tenho de partir amanhã, disse ele quase como uma acusação. Ah, foi a minha resposta. Sentia a boca inchada e dormente, demasiado espessa para formar palavras. Quirón vai ser o meu mestre. Fez uma pausa e depois acrescentou. Ele ensinou Heracles e Perseu. Ainda não, dissera-me ele. Mas a mãe decidira uma coisa diferente. Pôs-se de pé e despiu a túnica. Fazia calor. Estávamos em pleno verão e era costume dormirmos nus. O luar iluminava-lhe o ventre, liso e musculado, coberto de uma penugem castanho clara, que ia escurecendo à medida que descia abaixo da cintura. Desviei o olhar. No dia seguinte, de madrugada, ele levantou-se e vestiu-se. Eu estava acordado, não tinha dormido. Fiquei a vê-lo através das pálpebras, a fingir que dormia. De vez em quando, ele olhava para mim, na semi-obscuridade. A pele dele cintilava, cinzenta e lisa como mármore. Pôs o saco ao ombro e deteve-se, mais uma vez, junto da porta. Recordo-o aí, recortado na ombreira de pedra, com o cabelo solto, ainda despenteado pelo sono. Fechei os olhos e um momento decorreu. Quando os voltei a abrir, estava sozinho.